Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, dia 25 de dezembro de 2011, e vamos hoje escutar algumas músicas de Natal. As três primeiras vamos ouvi-las já de seguida. A primeira música chama-se, bem, não é especificamente de Natal, mas tem a ver com a religião, chama-se Ave Maria. É uma bonita melodia para ouvirmos então nesta tarde de domingo, dia 25 de dezembro de 2011. Vamos também ficar com uma outra música chamada Boas Festas e, por fim, a música So This Is Christmas. Esta música, ou melhor, estas três músicas são todas elas acompanhadas ao cavaquinho. É verdade, são músicas tocadas e acompanhadas a cavaquinho, o que torna, o que as torna, de facto, especiais, não é? Ora, vamos também ficar com outras músicas mais daqui a pouco, mas para já ficamos com estas três. Recordo, Ave Maria, Boas Festas e também a música So This Is Christmas, todas elas tocadas ao cavaquinho. Thank you. Greensleeves é como se chama a próxima música cantada, aliás, peço desculpa, tocada pela harpa de Cristina Braga, uma harpista portuguesa que nos vai trazer esta Greensleeves. Para ouvir também A Noite Feliz, para fechar, antes vamos ficar com uma outra música que dá pelo nome de Sinos de Natal. São as três últimas músicas, ou seja, Greensleeves primeiro, Sinos de Natal depois e Noite Feliz em terceiro lugar. Essa noite de 24 para 25 já lá vai, ainda assim quero desejar-lhe sinceramente a continuação de um ótimo dia de Natal. Claro está, na companhia do Canal 2 da sua rádio Antena Web. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou voltar no próximo sábado para mais uma edição deste Nota 7, a última do ano de 2011. Fique bem e até ao próximo sábado. Canal 2.